Puta merda, já amanheceu, bicho. Bom dia, favela, já é hora, vamos lá. Sem choro nem reclamações, tem que trabalhar. Moleques e velhos marcados pelo sol a sol. Hoje vai ser mais um dia, como sempre, infernal. Ha! E eu me inspiro novamente em poesia no ar. Descrever o meu povo é nisso que dá. São pessoas de fé lutando pelo seu chão. Seu espaço, seu pedaço, essa é minha gente, meu lar. Eu tô no meio, sou mais um deles. Sou fruto daqui, gerado a muito esforço. Café da manhã, pão seco e água da chuva. Os meus 20 e poucos anos hoje valem muito. A bebedeira à noite aqui é inevitável. Com outros manos meus a droga é implacável. Saio do meu barraco todo dia às 6. Ontem passei da conta, hoje tô atrasado. A parada é barulhenta, gente agitada corre. Pra lá e pra cá, o movimento é geral. A molecada no colégio, só falam no lanche. A briguinha tá massa, mina no recreio. Eu me lembro, o meu primeiro brau queimado lá. Ha, quantos não se perderam daquele tempo pra cá? As mães descabeladas com a difamação. Seu filho é o bicho, só pensa em oitão. Só mais um vacilão, grande recordação. É, meu tempo no colégio viajei pra caralho. Mas já é 7 porrada, tô atrasado. Posso imaginar a comida de rabo. Bom dia minha favela, bom dia meu povo. Graças a Deus eu vi o sol nascer de novo. Meu prêmio por me comportar bem, ser esperto. Minha maior riqueza é claro, minha vida. Pra ser mais claro, por estar vivo, agradeço a todos os meus santos e o meu orixá. Mascote sempre inteiro, um verbo solto no ar. Falando o que eu quero, nunca vou desistir. Pode crer, sua atitude é obrigatória aqui. A molecada vem, comprova isso, mexe então pra ver. Não esperamos sentados só pra ver no que vai dar. Sou mais um entre mil tentando sobreviver. Mais um entre mil tentando sobreviver. Sou fruto daqui, eu nunca vou desistir. Mais um entre mil tentando sobreviver. Sou fruto daqui, eu nunca vou desistir. Mais um entre mil tentando sobreviver. Mais um entre mil tentando sobreviver. Chegou o sábado, fim de semana, uma bênção. Discutir sobre um embalo, que fazer à noite. Mesa de dominó, bilhar, mulheres, beber como louco. Desde sexta noite, um só embalo é pouco. Chega mais ali, traz uma cerveja pra nós aí. Joga no menor aqui, brother. Não, mascote é muito pato no dominó. Só o mascote? Ah, ele, Vivi, tudo ruim. Detalhe, só dando gato em comédia. Seria alguém capaz de falar mal desses meus manos? São todos sangue bom, tenho certeza, eu não me engano. Sou mais um deles que tirado como malandro. Na mira da polícia, um passe errado e um tombo. São mais de 20 vividos assim. Seria impossível me afastar daqui. Meu sangue já foi derramado nessas ruas. Meus sonhos foram construídos em vielas. Vou dar mais um tempo bem aqui sentado, olhando a molecada com vontade de estar lá. Como há 10 anos atrás, sem nada pra pensar. Jogando futebol descalço e o dever por fazer. De tardezinha o barulho é insuportável. A mãe reclama, o guri se sujou de novo. O som do outro lado bate e ninguém escuta. Dona Maria vem gritando, eu fui assaltada. Nem tudo é perfeito, eu sei, mano. Eu sei. Não se pode vacilar, não. Essa é a lei. O dono da boca gostou? Claro que não. Daqui a pouco tem sirene chamando atenção. Vai escurecer e eu tô vacilando. Marquei lá no jardim, gá com meu mano Adriano. Visão raio-x comanda a área. Rap nacional detona. Molecada roça, as letras dizem tudo. Ando assim em qualquer lugar. E aí, mano? Outros me veem, pensam mascote, bundão, otário. Querendo me ver morto, tem muitos com certeza. Mas não dou esse gosto, eu vou além da esperteza. Pra neguinho assim, eu tô armado, eu tô louco. O meu oitão tá cheio, 6 caroço ainda é pouco. Do meu lado minha gente sempre vai estar. Minha vida vale muito e não quero perdê-la. Me esconder não é saída. Eles me acham. E amanhã mais um indigente no noticiário. Tiros por todo o corpo, pra todo mundo ver. Não vou morrer assim, eu tento sobreviver. Mais um entre mil, tentando sobreviver. Sou fruto daqui, eu nunca vou desistir. Mais um entre mil, tentando sobreviver. Sou fruto daqui, eu nunca vou desistir. Mais um entre mil, tentando sobreviver. Mais um entre mil tentando sobreviver. sol do caralho. Lá fora tá pegando fogo e eu tô deitado. Do meu lado minha mulher reclama sobre ontem à noite. Eu cheguei tarde, e o que interessa? Hoje o que fazer? Não tenho dinheiro. O clube bronzeado tá fora, é um sonho que desprezo. O parque da cidade, eu sei que tá lotado. Aqui minha opção, de novo um boteco. O ritual mais uma vez, preparo meu ferro. Coloco o abermudo, tênis, a rua me espera. Posso imaginar, gritaria na boca. Mandaram avisar, vai ter batida à noite. Bem que eu gostaria de ficar em casa, bebendo whisky caro e vendo futebol. Mas o que me sobrou não dá nem pra cerveja. E o futebol esquece, não tenho televisão. Eu não vou me lamentar nem tampouco morrer por isso. Eu mesmo fiz o meu destino e me custou caro. Eu já caí, levantei, dormi, acordei. E o desprezo nunca tomou conta do meu dia a dia. Eu já sabia, desde cedo, como me proteger. Vi tantos caras tombarem mortos. Eu já vi mãe perder seu filho sem poder nada fazer. Sou fruto daqui, eu nunca vou desistir. Amanhece segunda-feira, de novo pro trampo. A arma fica em casa, essa é minha vida, uma batalha. Como muitos daqui, vou me livrar da fome. A vida é assim, eu tô satisfeito. Quero acordar todo dia, rezar por estar vivo. Estar preparado pro que der vier, não desisto. Lutar pro meu barraco, rever minha vida. Ou então ouvir meu filho me dizer um dia. Aí, mano, mas essa é uma próxima história. Ha ha ha.